CD O Amor Restaura, do Padre Reginaldo Manzotti, o sacerdote mais amado do Brasil. Leve a Santa das Causas Impossíveis para sua casa. Adquira o DVD Santa Rita de Cássia. Rita teve uma família como tantas outras mulheres de seu tempo. Converteu seu marido, mas o perdeu para a violência da época. Perdeu também os dois filhos, vítimas da peste, e ficou só. Confiando em Cristo, seu sofrimento a fez encontrar a paz e a santidade. Assista ao filme da vida desta santa. Ligue para 0800 701 0081 e adquira o DVD Santa Rita de Cássia. À venda também na Paulinas Livraria ou nas melhores livrarias da sua cidade. 90% das pessoas acima do peso centralizam o excesso de gorduras na região da barriga. A solução é a cinta modeladora Drena Corpus. Ligue agora 4020 9976 e peça a sua. Diminua suas medidas sem esforço, sem cirurgia, sem passar fome e o melhor, gastando muito pouco. Pague a metade do preço, ganhe muitos brindes e se for um dos 50 primeiros a ligar, ganha na hora mais uma cinta de presente. Compre uma e receba duas na porta da sua casa sem taxa de entrega. Ligue 4020 9976. O Padre Reginaldo Manzotti lança o livro Parábolas, o segundo da trilogia Sinais do Sagrado. Nele, o sacerdote mostra como as histórias contadas por Jesus inspiram mudanças e ações e agregam valores e verdades espirituais. As virtudes relacionadas a cada uma das parábolas farão com que você seja impulsionado ao movimento que Jesus quer fazer em sua vida, proporcionando mudanças positivas. Volte-se à Palavra de Deus e reflita sobre as novas interpretações apresentadas por Padre Reginaldo Manzotti em Parábolas. Adquira o seu na Loja Evangelizar, em Fortaleza, Avenida Antônio Salles, 1357, Joaquim Távora, pertinho do Carrefour. Em Curitiba, na rampa de acesso ao Santuário de Guadalupe. Se preferir, ligue 0-3221-6050 ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Sacramento da piedade. Filhos queridos, povo amado de Deus, da hora da misericórdia. Momento forte. Momento onde nós clamamos no lado aberto do Cristo todas as graças e bênçãos de Deus. De modo particular, nesta semana rezando pelo teu pai. Como é que é o nome do teu pai? Diga. Padre, meu pai está falecido. E daí? Peça o descanso eterno e a luz perpétua. Peça a misericórdia de Deus. Teu pai está vivo? Peça saúde. Peça paciência, peça as bênçãos que ele necessita. E rezando pela família, claro, toda terça-feira também pelos doentes. Obrigado a vocês que rezaram comigo, viu? É um prazer. Tem falado dessa hora da misericórdia? Espero que sim. Eu estou vendo agora no site a Maiara Cristina de Carvalho pedindo oração, pedindo que rezemos por ela, que necessita de tantas graças. Saúde da minha mãe, a Vanessa. Jesus, sei que não mereço, mas eu te imploro por minha mãe, para que os exames delas deem benigno, não seja câncer. Vamos colocar, viu, Vanessa? E todos os que estão em oração, confiem na misericórdia do Senhor. Você duvida do poder de Deus? Escute esse testemunho. Eu sou Helena Felizardo de Oliveira Morim, eu moro em Limeira, São Paulo. Eu me acidentei no mês de setembro, então eu perdi a metade da minha mão, perdi dois dedos, mas eu me apeguei com Deus e graças a Deus hoje eu estou forte e firme, fiquei mais forte na fé. Eu quero dizer que eu não conhecia o programa do padre Reginaldo Manzotti. Eu estava internada, fiquei 27 dias no hospital. Para a honra de Jesus, eu encontrei o programa do padre Reginaldo Manzotti, que é uma bênção nas nossas vidas. E eu quero agradecer muito, porque eu fiquei mais forte na minha fé. Eu pensava que eu ia me abalar com a perca da metade da minha mão, porque, na verdade, o que ficou também, ela não mexe. Mas, mesmo assim, eu estou muito feliz e contente com a graça que Deus derramou na minha vida. A partir daí, eu passei a conhecer mais Jesus e fortalecer mais a minha fé. Eu agradeço a Deus por isso e eu peço que as pessoas que não percam a sua fé quando algo acontece na sua vida, porque Deus estando do nosso lado, nada nos abala. E eu quero agradecer a Jesus, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que cuida de nós, esse Jesus que está do nosso lado e que nunca nos deixa cair. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Padre Reginaldo Manzotti, porque é uma bênção nas nossas vidas. Que Deus os abençoe muito e que o Senhor continue essa pessoa evangelizadora, que muitas pessoas que não acreditavam em Deus passaram a acreditar e voltaram a aumentar a sua fé. Amém, filho. Um abraço a você de Limeira. Você percebe? Ela, quando achava que não teria forças, Deus entrou, a tomou pelas mãos e a colocou em pé. Não te faz lembrar de Pedro que naufragou e Jesus socorreu? Inclusive é o evangelho que vamos ouvir agora. Providência divina, não é não? Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. E hoje, dia de São João Maria Vianney. Razão pelo qual domingo foi o dia do padre, ele que é chamado patrono de todos os párocos, São João Maria Vianney. Intercedei a Deus pelos sacerdotes. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio até eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, gritaram: é um fantasma! Mas Jesus logo lhe dirigiu a palavra: ficai tranquilos, sou eu. Pedro então falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem, Pedro. Pedro saiu da barca e caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhes a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido na barca e o vento cessou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ô Pedro! Pedro impulsivo, Pedro destemido, Pedro que também tinha pouca fé. Você não se enxerga em Pedro? E eu quantas vezes me vejo um Pedro da vida? Senhor, me faça caminhar sobre as tempestades, Senhor. Me faça vencer a tormenta. como essa filha de Deus lá de Limeira, que tempestade, perdeu a mão, perdeu os dedos, foi a tempestade da vida, mas venceu. Senhor, nos ventos contrários da vida, se por acaso sucumbirmos, nos segure pela mão. Canta comigo, essa você sabe. A tempestade vai passar. Tenha confiança, disse Jesus, sou eu. Não tenhais medo. Tenha confiança. E as aflições superarei. E sabe por quê? Deus provê. Deus sempre proverá. Eu sei que proverá. Eu repito o que Jesus disse. Tenha confiança. Sou eu. Tribulações, você vai vencer. Só não desista. As aflições você vai superar. Tá ouvindo, filho? Deus provê. Senhor, é por isso que eu peço. Por aqueles que estão doentes. Por aqueles que estão nos postos de saúde. Meio desanimados porque a fila está grande. Não tem dinheiro para comprar remédio. Por aqueles que estão nas enfermarias, entra dia, sai dia, semana, sai semana. E não melhora. Se você está sentindo dor, coloca sua mão sobre a dor. Amenizai a dor, Senhor. Curai a enfermidade. Abençoai a água e todos os objetos, principalmente os casais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.